Hoje, dia 11 de dezembro de 2016, nós estamos juntos aqui para poder crescer na Palavra de Deus. Nós vamos continuar a série de sermões aqui em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Você pode ouvir essa e outras ministrações no site www.vidanovacabunda.com.br. Que o Senhor abra o seu coração em nome de Jesus. Amém, irmão? Vou ser breve hoje, vou falar só uns 40 minutos. Então, fique bem atento, se não faltem antes para te servir lá e para te amar, viu, meu irmão? Amém, então? Mateus capítulo 5, versículo 11. Amém? Cadê Cris? Cris é que confere. Vai dizer que está na sequência. Hã? Amém, irmãos? Eu vou ler toda a bem-aventurança, tá bom? A gente depois continua o versículo 11. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Pois sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade ficada sobre o monte, nem se acende uma lamparina e se coloca debaixo da mesa, mas ao contrário, no lugar alto, ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Amém? Os teus olhos vão retornar no momento. Senhor, tua palavra poderosa, ela é penetrante, mais penetrante que a espada de dois fios, e ela separa junta e medula alma e espírito. Nós precisamos que o Senhor separe aqui em nós esta noite o que é das nossas emoções, o que é da alma e o que é do espírito. Amém. Nós precisamos que o Senhor nos dê direção, nos dê alimento, nos dê confronto e consolo em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos sair daqui com o nosso ego amaciado, queremos sair daqui com a nossa carne machucada, a nossa carne ferida de morte. Não o nosso corpo, que é sempre o teu espírito, mas com essa vontade de fazer de errado, com essa vontade de desistir, com essa vontade de cair, que essa vontade seja aniquilada, seja mortificada nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos nos sujeitar ao Senhor para poder vencer toda estratégia do diabo contra as nossas vidas. Nós sabemos que em muitos momentos, ouvindo a tua palavra, o diabo, nossa mente, ou seja, tenta desqualificar a tua palavra, tenta fazer dela algo comum, algo trivial, algo que não tem preço e valor adequado. Mas o Senhor pode fazer com que tenhamos reverência adequada à sua palavra. O Senhor pode nos convencer do quanto ela é cara, preciosa, importante para nós. Não há persuasão que eu possa fazer aqui como orador que convença ninguém da justiça, do pecado e do juízo. Mas o teu Espírito Santo pode fazer isso. Teu Espírito Santo pode aplicar essa palavra à nossa vida de forma tão extraordinária que alguém pode dizer: parece que tu pregou para mim. Quando o Senhor quer, o Senhor aplica a palavra em todos. E todos podem ver isso. Então, em nome de Jesus, responde os nossos anseios, Senhor. Responde as nossas carências, as nossas dificuldades. Responde, Senhor, as dificuldades que nós nem sabemos que temos. Tua palavra diz que o Senhor nos conhece até a nossa sonda, a intenção do nosso coração. Antes de falar a palavra na boca, o Senhor já conhece. Antes de pensar na mente, o Senhor já conhece. Em nome de Jesus, que essa noite é noite de cura. seja noite de conserto, seja noite de compromisso, seja noite de olhar para a tua palavra e falar, não tem como ser omisso a essa palavra, não tem como ser indiferente a esse ensino, não tem como resistir a Deus. Dura coisa resistir, recalcitar contra os aguilhões de Deus. Desisto de tentar me governar, entrego a minha vida a Jesus, mesmo por fé, sem saber o que vai acontecer exatamente, mas eu creio que Ele vai fazer o melhor. Nós estamos comprometidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriar e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Dentro de todo esse antagonismo aqui de bem-aventurados, os pobres porque vão ser herdeiros do reino, bem-aventurados os que choram porque serão cheios da consolação do Espírito Santo, bem-aventurados os mansos, não os pacatos, mas os amansados, os vencidos, porque eles herdarão a terra, como se fosse possível herdar alguma coisa sendo manso, mas o reino de Deus não é só possível, como é a regra. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça, da vontade de Deus, porque será farta essa vontade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado aquele que tem o miserável no seu coração, porque ele morará no coração misericordioso de Deus. E a pergunta que foi feita aqui, muito forte, foi: qual miserável que mora no seu coração? Que dá vontade de dizer a uma esposa que diz assim: pastor, meu marido é miserável. Aí, opa, então já tem que guardar ele dentro do seu coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque serão a Deus. Quanto mais limpo de coração, você vai olhar para a vaquinha lá. E aí você vai dizer: ô, oh, Deus, isso é bom demais. Não é assim? O seu irmão, ele lida com o gado. Tem dia lá, quando chega lá e você vê Deus ali, né? Todo dia, Deus ali. Então, o livro de coração, ele vê a Deus, ele vê a ação de Deus, ele vê o agir de Deus. E livro de coração não é perfeito não, irmão. Livro de coração é que nem o retrovisor do carro. Ele limpa o tempo todo, a graça. Amém? Quem é limpo de coração, ele consegue ver Deus, ouvir Deus, perceber Deus. Se você não está conseguindo ouvir Deus no seu coração, eu sugiro que você comece a orar para Deus limpar mais o seu coração. Porque o limpo de coração percebe Deus. Às vezes você não quer cumprir o que Deus orientou. Não é que Deus não está falando. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Pacificador não é pacato, não é omisso. Pacificador é alguém, inclusive, que entra no meio de uma briga para fazer a paz. Você será chamado filho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você vai ser perseguido como um prêmio por agir de forma adequada, por prêmio por ser pacificador. Aquele conflito que às vezes você vai resolver, às vezes começa ali a fugir. Mas não tema não, porque bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque você vai herdar o reino e você vai começar a herdar isso aqui, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Irmão, fiquei chocado uma vez que estava fazendo a exegese, estudo do texto da Bíblia, e descobri o que de fato quer dizer o versículo que diz: abençoe o que vos amaldiçoou. E bendiga. É assim: orem, amem seus inimigos, orem pelo que vos perseguem e bendigam, abençoe aqueles que vos amaldiçoam. Aí foi estudar o texto. Fiquei assustado. Porque a palavra ali é muito mais difícil de cumprir do que a maioria das versões coloca. Ali a palavra é: elogie o filho maldito. Aí Deus pegou a verdade. Não é só você amar quem lhe persegue, abençoar quem lhe amaldiçoa. É você elogiar quem fala mal de você. Agora, Deus não faz isso para lhe punir. Por que que ele fez, então? Uma vez eu estava pregando aqui e eu falei assim: irmão, eu estava bem aqui assim, mais ou menos. E às vezes a gente pregando se coloca numa enrascada. Que eu olhei para você e falei assim, o melhor que o Roberto estava aqui, geralmente senta por aqui com o Roberto, e falei assim, você sabe por que Jesus manda dar o outro lado da face? Você sabe por quê? Você sabe? Eu vou lhe dizer. Um monte de grilhinho na minha cabeça. Cristo? Cristo? Aí eu falei, Senhor, me botei na casa, me ajude. E aí o Senhor falou por mim e disse assim, é melhor você tomar duas bufetadas do que você se fazer igual quem me bateu. Porque antes de apanhar, era errado bater na cara dos outros. E por que depois que você apanhou passou a ser certo? Continua sendo errado. Então, embora seja horrível apanhar duas vezes, ainda assim é melhor do que você se fazer igual quem lhe bateu. Por isso não se paga o mal com o mal. Porque quando você paga o mal com o mal, você se torna semelhante a quem fez o mal. Quando você não perdoa alguém, você esculpe a imagem daquela pessoa em seu coração e fica constantemente sofrendo com aquilo que passou na sua vida. Eu não sabia o que a gente vai falar hoje. A Bíblia diz aí, olha, fique feliz quando você for maldito por alguém. Rapidamente dá para perceber uma coisa. Jesus está falando de algo psicológico, de algo sociológico, de algo de civilidade. Jesus está falando de algo sobrenatural. Porque para você ficar feliz, questão de comando, só sobrenaturalmente. Não há recurso psicológico que faça você se alegrar. Isso é, na verdade, isso é uma patologia. Isso é um sadismo. Perdão, isso é um masoquismo. Eu estou feliz que estão me fazendo mal? Isso é masoquismo. Mas não é ser feliz que estão lhe fazendo mal. É ser feliz porque estão falando mal de você por você ter cumprido o evangelho. Então, quando eles chamam de otário, quando eles chamam de Bíblia, quando dizem que você está dando dinheiro para o pastor, quando dizem que você está perdendo a melhor da vida, fique feliz. Aqui eu aprendo outra coisa intrinsecamente muito interessante. Deus manda a gente amar as pessoas, né? Ame seu inimigo, não é assim? E a Igreja Evangélica Brasileira já entendeu sobre ter que amar o inimigo. Não é nada novo quando o pastor fala tem que amar o inimigo. Mas a Bíblia diz, inclusive, que ele pense que você deve se alegrar. E aqui está dizendo o quê? Se alegre. Quando for amaldiçoado por alguém. Espera aí. Então quer dizer que eu posso escolher me alegrar? Pode. Você sabia disso, Jesus? Se você não é, a sua alegria não é refém dos acontecimentos felizes ao seu redor. A sua alegria pode ser uma escolha. Simples e revolucionário. Se minha alegria pode ser uma escolha, então, da onde vai vir a sua alegria para não ser um teatro? Porque eu já vi dinâmicas evangélicas, ri agora, ri de novo, continue rindo, pena de Deus, não ria. Eu estava na água, né, Felipe Morel, é uma pesquisa coletiva, uma angústia hipnose coletiva. Então, para não ser uma brincadeira de mau gosto, eu vou ter que usar o recurso certo. A Bíblia diz que Jesus é ungido com óleo de alegria como a nenhum outro. Então, eu só vou conseguir me alegrar de verdade quando for amaldiçoado por alguém, quando eu usar a fonte certa, que é Jesus. Então, em Jesus, eu vou conseguir me alegrar quando alguém me amaldiçoar. Para tudo. O Espírito Santo vai lhe dar uma oportunidade de viver isso. Não porque você fechou o cara no trânsito, né? Mas porque você fez o que tem que ser feito. Porque você foi honesto. Porque você andou mais uma milha. Porque você suportou mais alguma coisa. E foi criticado por isso. Sempre que você for criticado, até por sua esposa ou por seu marido, porque você está fazendo algo certo, bíblico, que o Senhor ensinou, se alegre em Deus. Isso é possível. Se você decidir fazer isso, o Espírito Santo vai cumprir com a sua vida. Inclusive, vou lhe dar uma dica. Pode ser a porta de alegria que você não está conseguindo abrir na sua vida. Sabia? Às vezes você não está conseguindo, por questões várias, viver uma mais alegremente. A abre as portas bíblicas da alegria. Olha que segredo espiritual maravilhoso. Porque a palavra de Deus diz que você não mente, amém, irmão? Não mente. Então, eu posso, aplicando a palavra de Deus, mergulhando nela, entrando nela, que nem assim no avião para voar, eu acredito que pela palavra de Deus, e você quer aprender uma coisa sobre a palavra de Deus, ouça no WhatsApp a aula de hoje da Fala Bíblica, se você não pode vir. Então, Jesus disse que eu posso me alegrar quando sou amaldiçoado. Sim, parece loucura, parece. E a própria Bíblia diz que os outros acham que somos loucos. Para os gregos, loucura. Para os judeus, escândalo. O Evangelho. Só que a gente quer um Evangelho mais sofisticado, sabe, Marcos? A gente quer um Evangelho mais psicológico, mais menos radical, menos fanático. Irmão, esse conceito que a sociedade tem hoje de fanatismo, se você viver um terço do Evangelho, você vai ser um fanático. Então a gente tem que ser menos refém dos comentários das pessoas que nos criticam por cumprir o Evangelho. Eu preciso ser mais preso, mais refém do que o Senhor me manda sobre cumprir o Evangelho. Amém ou não, amado? Então, bem-aventurados, abra aí sua Bíblia no livro de Tiago. Não sei porque eu gosto tanto desse livro. Então vamos lá. Tiago. Foi engraçado isso, gente. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, você pode acompanhar comigo se não pegou ainda. Meus irmãos, sempre por motivo de toda alegria, passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E se você continuar nessa lógica de Tiago, ele vai falar que com isso tudo você vai ser bem sucedido em tudo que você realizar. No versículo 25 diz assim: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, ou seja, para tudo. Para eu conseguir perseverar, eu vou ter que me alegrar na provação. E você, perseverante. E na minha perseverança, você vai me aperfeiçoar. E na minha perseverança na palavra, o que é que vai acontecer? Eu não vou ser ouvinte negligente, versículo 25. Mas operoso praticante. E serei bem sucedido em tudo que eu fizer. Vamos praticar aqui a palavra? Olha que interessante. Olha só que interessante. Não é engraçado, não é interessante. Deus diz: se alegre, se sinta feliz, bem-aventurado. O contrário de maldito é bem-aventurado. Difícil fazer. Às vezes é difícil explicar uma coisa, mas o contrário às vezes ajuda. Então, o contrário de maldito é bem-aventurado. Seria bendito, abençoado, feliz, pleno. Fique feliz quando você, por causa de Jesus, for injuriado, perseguido. Então eu vou perseverar e a minha perseverança vai me fazer bem sucedido nisso. Amém? O problema é que nós todos obedecemos a Jesus, somos servos dele. Talvez o grande diferencial é a perseverança. Obedecer a Deus uma vez, um pouquinho mais, chega uma hora que começa a ficar tão cansativo. Obedecer a Deus começa a ficar assim, tão sem muito humor. Obedecer a Deus começa a ficar assim, uma coisa que eu acho meio chata. Porque as coisas estão acontecendo, e a gente está obedecendo. E aí, Deus? Irmão, a gente tem que ter alegria só por estar obedecendo. Já pensou a que nível vamos chegar se só por estar obedecendo você ia se sentir recompensado? Me inserir, irmão. Eu sei que vocês não são assim, mas eu posso ser de Deus. Eu só obedecer o Senhor de olho no que Ele vai me dar? Já pensou se eu pegar... Às vezes eu pego minha filha assim. Se ele arrumou o quarto, chegou lá arrumadinho nos trinques. Ô, meu irmão, com certeza tem um pedido. Imediatamente depois. Então, acione pelo poder do Espírito Santo de forma miraculosa a alegria, mesmo sendo amaldiçoado por alguém. Você recebe isso de Davi? Está vendo por que chama a gente de doido? Porque isso que eu acabei de falar é completa loucura. Como que eu vou me alegrar porque alguém está me amaldiçoando, me perseguindo, mentindo contra mim porque eu não quis passar do trambique na empresa? Chamado de tolo, de burro e palavrão que olha. Você por dentro, ó. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. É isso aí. E vou ficar feliz em Deus. Porque é melhor me alegrar por ter sido um trouxa, por ter sido fiel a Deus, do que me entristecer por ter sido igual a Ele e desagradar a Deus. Comece a se alegrar por ter preferido um Senhor mais importante, que não é mamon, dinheiro, mas é Jesus. Tem que começar a me alegrar nisso. Isso já deve ser algo que deve me alegrar. Bem-aventurados quando vocês, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem. Às vezes a injúria é o começo, depois começa a perseguição. Perseguição é quando injúria, difamação, perseguição, marcação cerrada, começa a pegar no seu pé. Às vezes o pobre coitado menino foi falar em criação na faculdade, meu Deus do céu, dá pra ser por isso. Marcação cerrada. O professor que não tem problema não, diz assim, ó, comigo você não passa nunca. Aí tem que estar ele jubilar pra você procurar faculdade. Mas a Bíblia está dizendo aqui que eu posso me alegrar. Irmão, se você não pega nada do que eu estou falando aqui, porque é assim mesmo, às vezes Deus vai estar em outro momento, mas eu queria que você se esforçasse para sair daqui com esse ganho de que você não arrepende as circunstâncias das suas emoções. Você pode se alegrar sim. Se você decidir isso em Deus e praticar a palavra de Deus, você pode se alegrar em algo aparentemente terrível. Não se alegrar porque algo ruim está acontecendo em si, porque isso é doentio, mas se alegrar porque aquilo só aconteceu porque você foi fiel a Deus. Glória a Deus. Porque se você não se alegrar, só vai acontecer, você está triste duas vezes. Triste porque errou. E triste porque não se alegrou. É mais inteligente eu começar a fazer o que tem que fazer e começar a me alegrar por isso. Você sabia que tem crentes que andam na linha, assim direitinho, mas não curtem a alegria de ser feito do jeito certo? É, se foi não, não é não. Passei por uma dificuldade no trabalho e fui fiel ao Senhor. A vida é assim mesmo. De prova em prova, de luta em luta. E a gente vai sofrendo. Mas um dia a gente vai para o céu. Irmão, sai dessa. Você vai tirar o cabeção. Não, é assim, ah, estou bem, estou mal, estou bem. Não começa esse papo, estou mal, estou bem, estou mal, porque faz o negócio no trabalho, está terrível, velho. Está terrível, o pessoal, quando me demitir, não está feliz, não. Mas eu sigo vivendo o evangelho lá. É melhor? Amém ou não? Então, e isso vai ser cura para a sua alma também. Bem-aventurados, e continue dizendo, bem-aventurados, por minha causa foram injuriados, perseguidos e mentindo que seria mal contra vocês. Sim, vão mentir contra vocês. Eu, mentiram contra mim. Eu lembro que quando eu era de uma igreja histórica, uma igreja que eu amo muito, saí de lá, meu pai, que é meu pastor, que não me adotou no documento, mas me adotou no coração, me adotou no amor. Quando a gente saiu da dominação, respeitosamente nós saímos, nós fizemos alarde, não chamamos ninguém para falar nossa igreja. Não foi uma divisão de igreja, porque nós éramos os líderes e saímos. A dominação ficou lá. Me acusaram de tanta coisa que eu nem pensei que alguém podia ter aquela sordidez, né? De acusar. Até de que eu namorava com meu pai, me acusaram. Eu tinha um caso com meu pastor. Gente, ou eu me alegro com isso, eu tiro o cabeção. Imagine. Agora, pensa a doença da cabeça de alguém que quer fazer tanto mal, que não tem critério para fazer o mal. Ou você ama uma pessoa assim, ou você adoece. Ou você é misericordioso, ou você fica doido. Ou você se alegra e diz assim, glória a Deus, eu devo ser dado, eu estou sendo perseguido pelo Evangelho. Estou bem. Né? O apóstolo foi perseguido mais velho. Graças a Deus que isso era uma coisa tão ridícula que até entre eles foi abafado. Porque viu que era uma coisa mesquinha, uma coisa absurda. Né? Eu preferia que me chamasse de ladrão, mais fácil, né? Se você acusar de ladrão, você ser acusado de outra coisa, né? Mas Jesus é bom, irmão. E hoje quem ri sou eu. Porque fiz o que Jesus mandou. Amém, irmão? Amém. Então, você pode acionar essa alegria em nome de Jesus. 12. Regozijai-vos e exultai. E aqui Jesus explica essa bem-aventurança de forma bem explícita. Regozijai-vos e exultai foi a forma que no português os tradutores acharam melhor para dizer algo tipo pule, dance, celebre, se anime. São as palavras gregas mais efusivas de alegria. Então imagine, Jesus falou, sinta muita alegria. E olha, por favor, fique com isso. É possível eu me alegrar em Deus. E Jesus diz assim, não só se alegrar, mas se explodir de alegria em Deus. Você vai levar isso à sua oração. Você que está tendo algum problema com tristeza, com depressão, você vai levar isso à sua oração. Vai dizer assim, Senhor, eu sou desse. O Senhor falou lá, embora a depressão não seja tristeza, como você pensa, depressão é muito mais marcada por vazio. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Depressão não é tristeza, depressão é vazio. Ok? Às vezes é nem vazio essencial que a pessoa crê em Deus, sabe de onde veio e para onde vai, mas é um vazio de significado, de motivação. Amém? Mas estou falando de tristeza. Se você está vivendo a situação de tristeza, diga, não, Senhor, eu quero ser capaz de viver alegria sobrenatural na minha vida. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. É grande a vossa recompensa no céu. Aí o cara lê isso, aí ele fica de novo triste. Ele diz assim, não dá mais, né, Deus? Vamos dar aquela boquinha aqui. Só na dor de perto aqui. Eu pensei que o Senhor ia dizer que ia rolar uma bênção assim aqui na terra mesmo. Mas você está dizendo que estou me alegrado porque lá no céu está tão longe, eu mesmo não quero morrer agora. Eu só vou viver essa alegria lá. Só que tem aqui tem um contexto bíblico que faz toda a diferença. Jesus está falando que recebeu o reino, que vem liberar sobre ele, que ele herdará o reino. Você lembra do Pai Nosso? Pai Nosso, geralmente a gente ora, ou rezava e ora automaticamente, né? Pai Nosso, no céu, santificado seja o teu nome. Você santifica o nome de um pai na conduta do filho. Então, quando você diz santificado seja o teu nome, você está pedindo para Deus usar você para o nome dele ser santificado. Não é assim? Seu filho fizer uma mal criação. Bom, se eu nunca vou fazer uma mal criação. Seu filho vai lá aplicar um milote lá na coleguinha dele para ver na escola. A minha deu uns dois matalhão na escola lá, me chamaram. Aí, você vai lá, né? Aí vão falar assim, poxa, você é um tão educado, seu filho foi mal criado. Aí você diz, não, mal criado ele não é não. Eu crio ele direito. Mas não é assim que fala, mal educado, mal criado, que o erro do filho fala mal da criação do pai, não é assim? Então quando você diz, Pai Nosso no céu, santificado seja o teu nome, você está dizendo, muda a minha vida, para que olhando para mim, as pessoas digam, ele é o filho de Deus. Deus muda mesmo a pessoa, amém? É o Pai Nosso, porque não é só meu, é nosso. Se o casal orar o Pai Nosso junto e ora de verdade mesmo, ele diz assim, é nosso, né? Ele não vai dar razão nem pra mim, nem pra você. Então, estou dizendo que ele é puxado de um lado ou pro outro. O Pai Nosso está no céu, o Pai, na figura do Pai, ele está em todos os lugares, a presença manifesta dele em alguns lugares. Deus Pai lá, Deus Filho advogando junto ao Pai lá, e o Espírito Santo advogando junto a nós, amém? Temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo, que diz a Bíblia, temos um advogado junto a nós, que é o Espírito Santo. Todo o tempo, mais do que ele dando batendo nas costas, ele está ali advogando. A palavra paráclito, que é advogado. Então quando Jamile vai lá representar alguém, é porque a pessoa não sabe onde vai. E ela vai lá, ó, orientar a pessoa, dizer que a pessoa tem direito, representar a pessoa diante do juiz, não é isso? Se eu for advogado lá, você se sente mais importante, não, né? Né? Você vai poder ser sozinho, a não ser que você seja advogado, você se sente meio deslocado, né? É excelente, meritíssimo, como é que eu chamo? Mas você vai com advogado? Você dá ensinada já, né? Você tá com mais advogado. Não é não? Você tem o Espírito Santo ser advogado, não. Amém. advogado junto a você, e a gente fica perdendo essa oportunidade, querendo falar, resolvendo essas coisas. Não, apele pro seu parágrafo aqui na terra, seu advogado de Espírito Santo. Amém, irmão? Então vamos lá. Mas nós, Senhor, para inspirar o teu nome, venha a nós o teu. Seria feito tua vontade aqui na terra como? Venha o teu reino, sabe o que é isso? É, Senhor Jesus ensinou você, Lucas, a dizer assim, já que o reino é meu por herança, que tal o Senhor, Sofia falava, que tal, papai? Que tal o Senhor já abreviar esse negócio, começar a reinar aqui na terra? Amém. Então, a recompensa do céu, ela já começa a ser manifestada aqui na terra. É por isso que o cristão, que teve o compromisso, quando eu digo cristão, não é filosoficamente, na denominação católica, evangélica, não. Quando eu digo cristão, do que se rendeu a Jesus de verdade, se Jesus governa a vida dele, é uma pessoa diferente. O planeta não afeta tanto ela. Você já percebeu? Ele às vezes parece uma menção da mula. É verdade. Parece ser besta. Parece ser otário mesmo, né? O crente tem um ar de otário às vezes. Porque ele leva desaforo pra casa, né? Claro, tem dignidade. Eu sempre falo sobre isso aqui. Mas ele perdoa quem faz mal a ele. Peraí, isso não tem brilho, não, é? Você sabe o que falam? A gente é mais feliz do que o mundo. Amém ou não? Então, Jesus fala assim, olha, sejam muito felizes com isso tudo, gente. Para de deixar que o mal que lhes fazem lhe faça ser alguém mau. Porque só lhe faz mal quem lhe faz ser mal. Mas quando alguém lhe faz mal e você não se torna mal, aquela pessoa não lhe fez mal. Ela fez mal a si mesma. Então Jesus começa a dizer, olha, para com isso. Para de ficar preso aqui embaixo, gente. Vocês vão herdar o reino. Vocês já estão sentados com o Pai nas regiões celestes comigo. Para de ficar preocupado. Se não um cachorro correndo atrás do rabo, só assistindo as coisas aqui de baixo, se preocupando com as coisas aqui de baixo, receba a minha alegria, seja pleno a minha alegria, se alegrem até quando lhe perseguirem, lhe injuriarem, lhe fizerem mal, se alegrem muito, que é o céu de vocês. E não é só quando chegar lá não, Daniel, como é que você aqui? E o povo acha a gente doido? Alienado? Acho que alienado eu vou falar pra frente às vezes, né? Porque o alienado, ele na verdade, ele está fora da órbita. Vós não sois dessa terra. Ó, fomos abduzidos, aleluia. Esse evangelho é muito show, aleluia. Vamos mais um pouquinho. Você quer mais, diga bem. Os discípulos, e aí Jesus continua. Aí, olha só que lindo. Gente, Jesus é incomparável. A Bíblia podia ser um livro de regras, né? Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Pronto. Não fez nada? E perde. Nada. Estudando sobre o comportamento humano, eu fui percebendo uma coisa, descobrindo uma coisa. Que as regras, elas não levam as pessoas a mudarem sua conduta. Sabe disso? Você muda a conduta de alguém por punição, por premiação, ou por convencimento. E até esse convencimento geralmente vem por punição ou premiação. Pegou aí? Então o que é que Jesus faz? Amorosamente, ele ensina o que é certo e com isso ele fala o quê? Se você não fizer assim, sinto muito, mas você vai sofrer essa consequência. Já que você fizer assim, assim, assim, você vai ser tão mais feliz, filho. Ô filho, vai dizer que certo, filho. Amor demais. É amor demais. É por isso que você que é pai, tente mostrar o seu filho como melhor ele deve ser. Não só fale a ele que é certo ou que é errado, que você está olhando, não sou eu! Gente, às vezes eu faço assim e eu penso, meu Deus, que não posso ter um pai tirano. Você senta e diz, olha, é verdade que você não vai ter que explicar todas as vezes, ok? Amém, irmão? Mas você vai precisar muitas vezes. Eu lembro que uma vez... Não, deixa essa história pra lá. Não, pô, minha história de história. Você, quando ensina a criança o caminho, ele, quando for adulto, não se desvia do caminho. Mas quando você só manda, ele diz, mesma dor. Te ensinar o caminho, parte do pressuposto que você está com ele. E, inclusive, esse texto lá no Deuteronômio diz: sente com ele, levante com ele, caminhe com ele, ensine enquanto faz. Não é assim? Então, você ensina com ele, ensina fazendo com ele, tem paciência com ele. Seu filho é um toco que Deus lhe deu, junto com o formão e o martelo, para você formar nele a imagem de Cristo. É uma missão, é a missão mais nobre que você tem na sua vida. É formar o caráter de Jesus, pelo poder de Jesus, é claro, que não é com força, com violência, na vida dele. Às vezes o filho perde um pouco o caminho, mas fica na palavra. Fica em pé, se você fez o jeito certo. Ah, não tem. Ah, porque na verdade não tem um manual de instruções. Tem. Manual de instruções é a Bíblia. É a Bíblia. Infalível Bíblia. Então você ensina ele, ensina o caminho, e aí não se desviará. É assim que Jesus faz. Ele não só manda, ele ensina, ele orienta. Por exemplo, eu mando Sofia arrumar o quarto. Gente, ela é muito. Me ensina um barato, eu sou apaixonado por ela. Ela tem um baú que chama Bagun. Bagun é porque eu não sabia falar baú, né? Aí virou Bagun mesmo, né? Toda família tem uma coisa assim, né? Às vezes troca umas letrinhas, depois passa. Mas algumas palavras ficam como era antes. Aí tem um Bagun, né? E ninguém, por favor, ensine ela a falar do jeito certo, tá? Brincadeira. Ela sabe o que é baú. Na casa de eles não tem um baú na sala. Mas ela chama dela de Bagun até hoje. E aí, eu arrumo o quarto. Ela pega as massinhas dela todas e faz uma espécie de presépio em cima do Bagun. Tem uma ela mesma fez, ela é muito curiosa. Se deixar, ela mexe a tomada e tudo. Porque não tem um filho homem, ensinei ela a fazer, né? E aí, tem até um vídeo que ela abrindo a tomada de misericórdia. Olhem como eu fiz. E aí, ela parafusou as prateleiras no buraco do parafuso que tinha no quarto dela. Quando eu cheguei, eu falei: que é isso? Ela: não, peguei as suas coisas, botei o parafuso, pendurei, isso é pra botar a roupa que eu vou usar. Fazer o quê? Tudo bem, enfim. Mas vamos lá, onde eu quero chegar? Ela faz do jeito dela. O que eu faço? Eu chego no quarto e falo: filha, o Bagun, eu quero que você arrume e bote umas coisas dentro dele. E não expondo do lado de fora. Eu vou ajudar ela. Porque pra ela, ela tá convicta de estar certa. Quantas coisas na sua vida você está absolutamente convicta de que está certa, até o Espírito Santo dizer assim: oh, meu bem, não é assim não, filho. É assim, viu? Desse jeito. Amém, irmão? Então, vamos voltar aqui. Jesus, ele ensina como. E o que é que ele está fazendo aqui? Dizendo por que é melhor. Que amor, mano. É amor demais, não está dando um monte de beijo nele. Ele não manda. Não. Ele diz assim: olha, você vai fazer assim. Se é melhor, você vai me dar bem se você fizer como você está falando. Se você não fizer, não vou quebrar meu princípio, porque te amo. Eu continuo te amando, mesmo você com o joelho machucado. Aí ele diz assim, amorosamente, ele vai dizer por que é melhor. E Jesus enche a bola do filho. Eu botei lá em casa uma foto com a juíza Carmen Lúcia. Carmen Lúcia é presidente do Supremo? E botei uma frase assim. Não vou lembrar. Tá? Botei uma frase dizendo assim: o que me separa do meu sonho são as desculpas. Embaixo eu botei: esforça-te e tem de bom ânimo que eu sou contigo. Se um dia lá você disse que ia ser juíza, o que eu fiz? Botei a foto da Bambambam no quarto, e quando ela não quer estudar, eu digo: olha, vamos ler aqui, filha. Aí ela: o que me separa dos meus sonhos são as minhas desculpas. Tá bom. Esforça-te e tem de bom ânimo que eu sou contigo, amém? Então, eu tentei mostrar pra ela, carinhosamente, que era melhor ela fazer aqui, tá ali mais dentro, tá bom? Vamos lá. Jesus, ele levanta aqui a bola. Eu não disse, minha filha, você é incapaz de ser uma juíza? Do jeito que você estuda, você nunca vai ser nada. Você vai ser uma lixeira. Inclusive, eu acho que o lixeiro vai ganhar muito, porque é um trabalho pesadíssimo. Eles são melhores atletas, aqueles caras. Sempre que você vê alguém ali, aquele cara é um herói. Porque ele está com a família dele daquele jeito. Tá? Então, aí eu... O que é que eu fiz? Ao invés de ameaçar ela e dizer que eu não ia conseguir ser nada, eu falei o quê? Enchi a bola dela. Você quer ser juíza, filha? Não dê desculpa. Se esforce, amém? Olha o que Jesus faz. ele dá um mandamento, ele enche sua bola. Não é para você ficar vaidoso, não. Ele diz: você é luz para todos. Peraí, dá para indicar mesmo de ter jeito, né? Você é luz. Qual o maior elogio que Deus pode dar a um ser humano, irmão? Se um dia você estudar física quântica, não existe algo mais sublime, mais glorioso, mais fantástico com toda a natureza que a luz, com todos os seus atributos. Não tem nada mais show do que Deus falar com você é luz. E não é só luz, é luz no meio da treva. Ele enche a bola e acaba com o resto. Ele diz: você é luz. E o seu papel de luz, já que você é luz, é você iluminar. Vocês são sal. Gente, sal hoje já é coisa importante, né? Agora imagine isso no tempo que as pessoas ganhavam salário. Salário, latim, quer dizer, prebenda com sal. Eles ganhavam, o soldo deles era pago com sal. Era algo precioso. Não só precioso pelo valor, mas precioso pela função. A luz é valiosa, porque a primeira coisa que Deus fez foi o quê? A luz. Haja luz. O sal é precioso por causa da... Naquela época o valor, hoje é baratinho, naquela época era caríssimo. Hoje eu vi uma matéria sobre um tempero. Minha mãe é coisa de cozinhar, né? Vocês estavam... Obrigado, eu gosto disso, né? O açafrão grego. O negócio caro. E ela falou: fala com sua amiga americana, vai mandar pra gente. Aí eu não sei se melhorou, não. Pediu, né? É um condimento caríssimo. Caríssimo. Uma espécie de milho, eles tiram aquilo. Como são refinados até hoje. Tinha um cara que era advogado, dois mestrados, estava na roça. Que ele ganha mais dinheiro na crise grega com o açafrão grego do que no escritório. Mas vamos lá. O sal valia mais naquele tempo. Então não é só o valor comercial, é o valor intrínseco, é o valor que você tem. Então Deus está falando assim: olha, sabe o que eu estou dizendo, filho? Que você é muito importante para mim. Você é como o menino dos meus olhos. Se você fosse o único pecador, eu morreria por você. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E Deus amou o mundo tanto que deu o seu filho Jesus. Logo, se você fosse o único pecador, Jesus iria. Ele ama você. E ele diz assim: olha, eu quero que você cumpra essas coisas. Não é porque eu sou um tirano que quer mostrar poder. Não, não, não. Por que Deus, eu falei isso inúmeras vezes, por que Deus mandava o povo de Israel enterrar as pés e lavar as mãos? Era uma lei sanitária. Eles nem sabiam. Foi até com o passado que descobriu microbiologia, disse que tinha bactéria, que fazia mal. Naquele tempo ninguém nem sabia disso, mas a obediência do povo de Israel fez ele ser um dos povos mais longínquos do mundo. Então você nem sempre vai entender o que Deus está mandando. Obedeça, porque é melhor para você. Amém ou não? E aqui diz assim: vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser sem sabor, como restaurar o sabor? Sabe o que está falando? Se você não for humilde, ou simples, ou necessitado do Espírito, se você não chorar em certas situações, se você não for amassado por mim, se você não deseja justiça como a que você respira, se você não é misericordioso, se você não é limpo de coração, se você não é um pacificador, se você nunca foi perseguido pelo meu Evangelho, se você nunca se alegrou por ser perseguido por mim, você é um sal sem sabor. E o sal sem sabor para nada mais presta senão para calçar a estrada, para ser pisado pelos homens. Eu acredito que Jesus está dizendo assim: olha, embora vão lhe perseguir por ignorância, um dia vão descobrir o valor que eu tenho em vocês. E quando descobrirem isso, vão querer ser igual a vocês. Eu vou perguntar assim: como é que a igreja que você vai? Dá para você orar aqui por mim por isso? Como é aquele negócio que você vai? Núcleo, citoplasma, célula, como é aquilo que você vai? Dá para me levar? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presto. Se um crente não... Eu quero que você leia de novo em casa da aventura. E veja assim: será que eu estou sem gosto? Em esforço? Jesus falou, irmão, que o morno, ele vomita na boca. Aí, para tudo. Não tem mais uns 5 minutos. Aí você pode dizer assim, eu também estou porque a igreja não tem me dado a devida atenção. Feio a igreja não dá atenção para você. Que vergonha. Mas quando a igreja não dá, a Bíblia diz que quando a mãe esquece dos filhos, a mesma com o Senhor nunca se esquecerá de mim. Às vezes a igreja não passou despercebida, vacilou. Não é a marca da nossa igreja não cuidar das pessoas, mas se a igreja vacilar com você, você vai jogar Deus fora por causa da igreja que vacilou com você? Que é isso? Outra coisa. Por que você não pediu ajuda? Ah não, eu já sofri muito com isso. Já sofri muita gente me dizer assim, vocês não cuidaram de mim, eu ia lá pedir perdão em público na frente da igreja. Eu lembro de uma vez. Deixa eu estar acabando. Teve uma vez que eu estava até aqui nesse endereço. E tinha uma pessoa que eu cuidei com muito amor, com muito carinho, né? Mas em um momento eu não cuidei com tanto carinho. E aí falei assim. Talvez alguém que lembra essa história. Irmão, eu pedi desculpa, eu não cuidei devidamente como eu deveria na situação. Aí, irmão, falei assim. Foi de mim mesmo. Gente, eu falei assim, mas me perdoe. Ela, vamos ver, né? Rodou a baiana assim. Quase que eu boto a mão na cabeça dela para assustar o demônio. Mas vamos lá. Então, sendo sal e luz, se você foi descuidado pela igreja, ama o Senhor também, a gente ama. Se você foi descuidado, cuide. A melhor resposta. Se você não foi acompanhado devidamente, cuide. Sabe por quê, irmãos? Às vezes quem foi abandonado é a pessoa que mais sabe o quanto é doloroso ser abandonado. Em vez de reclamar, devia cuidar. Então vamos lá, para terminar. Vamos ler aqui no 14. Vós sois a luz do mundo, se não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da mesa, mas ao contrário, no lugar alto, para que todos vejam. Ilumine a casa. Assim brilhe também a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Não é para que vejam suas boas obras e glorifiquem a vocês, amém? É para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Se eu e você possamos ler esse texto aqui e buscar no Senhor sermos sal que tem gosto e ser luz que não está embaixo da mesa. Você está embaixo da mesa da sua empresa? Você está embaixo da mesa com seus clientes, com seu patrão? Você está embaixo da mesa na faculdade? Que está embaixo da mesa no trabalho? Vem cá, alguém sabe que você é cristão no seu trabalho? Você dá testemunho com as pessoas de fora? Você faz discípulo? Eu não quero lhe condenar com essa palavra, quero dizer que tem poder para fazer o que Deus mandou. E se não está fazendo, comece em nome de Jesus. Porque você pode estar buscando significado em várias outras coisas que nunca vão preencher você. Se o Senhor te preenche, amém? Vamos ficar de pé e orar. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Nos dá graça, Senhor, para que possamos viver a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ensina a cada passo o que fazer, mas também nos ensina o que fazer lá adiante. Senhor, eu quero abrir as janelas da alegria pela obediência. Eu quero viver essa exclusiva alegria que é possível pela obediência à tua palavra. Em nome de Jesus, nós aqui pedimos que o teu Espírito Santo lembre essa palavra por semana. E nos faça, Senhor, em nome de Jesus, disciplinado a viver nessa porção, nessa medida alta que o Senhor nos chamou a viver. Perdoa-nos quando nós não levamos a sério o que o Senhor nos ensinou de forma tão clara. E nós queremos, em nome de Jesus, queremos em nome de Jesus nos alegrar, Senhor. Nos alegrar, Jesus. Simplesmente por quando o Senhor nos ajudar e nós, em obediência, conseguirmos viver a tua palavra. Nisso já deve estar nossa alegria. Que o Senhor disse, vai voltar e quer achar os seus obreiros fiéis. Importa que os meus obreiros sejam achados fiéis. Que na fidelidade já haja muita alegria em nosso coração. E nós não esperemos as consequências que o Senhor promete, inclusive. mas que a gente receba esse carinho quando você diz: você é mais do que isso. Para de agir como treva, você é luz. Para de agir como quem não tem gosto, como quem não muda o ambiente, você é sal. Eu paguei um preço terrível para você ser luz. Porque se os seus olhos forem luminosos, todo o seu corpo vai ser. Olhe para as coisas como uma candeia, como uma lanterna. Sai de debaixo da mesa. Sai do anonimato. Comece a falar do meu amor. Salve o seu ambiente. Seja diferente. Você vai viver consequências ruins. Por isso, o ruim para os outros, para você vai ser lucro. Obrigado pelo seu carinho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Tira suas mãos para cá. Eu queria que você orasse por mim agora um pouquinho. Depois eu me estrago. Fale com o seu pastor.